Bom dia, queridos, queridas, todo mundo que ouve com a gente, em volta da mesa. Tão bom estar aqui. Hoje tivemos uma conversa longa aqui, né? Longa conversa antes de parar para estudar a palavra, sobre criar filhos, sobre sabedoria, sobre discernimento, e a gente tem algumas coisas para falar. Vamos começar pelo Salmo, que a gente vai acompanhar a gente ao longo dessa semana. E acho que é um Salmo bem interessante. Porque, vamos lá, a finalidade de Deus não é fazer você ter uma vida boa. Esse não é o propósito da sua vida, que Deus te dê boas coisas. Isso pode até ser uma coisa que dá um significado legal na vida, quando você recebe bons dons de Deus. Pô, até hoje eu coloquei no meu pensamento da manhã, no Facebook, isso, que, pô, é bom você receber presentes de Deus e ser tratado bem. Mas o propósito da vida mesmo não é esse. O propósito da vida é você saber compartilhar esses dons que Deus te deu. O que que você faz com a riqueza que Deus te deu? O que você faz com a sabedoria que Deus te deu? O que você faz com aquelas que são as riquezas que Deus dá por sua graça e misericórdia para você? Esse é o grande barato. Uma religiosidade maluca que está aí e que, na verdade, não tem nada a ver com o universal do reino de Deus, não. Começa lá com Calvino. Quem começou com essa brincadeira no século XVI, e por isso Lutero e Calvino discordavam tão profundamente, Calvino foi o primeiro a desmontar a ideia mais natural de que a vida tem seus sofrimentos e tem coisas que são independentes do fato de Deus te abençoar ou não. A gente está no mundo. Para Calvino, a bênção, a prosperidade financeira, a riqueza, a sabedoria eram provas de que você é um eleito de Deus. Esse é o pior aspecto do calvinismo, né? Do ultra-calvinismo. E que vai dar origem a essa loucura que a gente vê hoje do pare de sofrer. Ah, Deus me abençoou muito, eu tenho dois carros, duas casas, não sei o quê. O que dizer de Paulo? O que dizer de João? O que dizer de Tiago? O que dizer de todos os apóstolos? O que dizer de Elias? O que dizer de João? Não eram abençoados por Deus? O que dizer de Jeremias? O que dizer dos exilados? O que dizer dos perseguidos? Estão longe do Senhor? Bobagem. Agora, a vida tampouco é uma outra teologia que tem, na qual a única coisa que prova que você é uma pessoa de Deus é que você vive mortificando o seu corpo. Se a gente voltar para o Evangelho, você vai ver que isso, nem uma coisa nem outra, define Deus. Jesus, quando foi confrontado pelos fariseus, um dia ele responde: olha, João veio vestido de pele, jejuando e pregando duro, vocês diziam que ele não era de Deus. Agora o filho do homem bebe, come, vai à festa, vocês dizem que também não é de Deus. Quer dizer, vocês são somente chatos, disse o Senhor. Vocês são chatos, nada tá bom. Não sei o que ele está dizendo nessa frase aqui, olha, cara. Não é nenhuma coisa nem outra. A gente tem liberdade tanto para ter quanto para não ter. Vamos então trabalhar agora, a partir desse salmo, desse aspecto do ter, desse aspecto de quando Deus abençoa. O salmo diz, né, bem claramente, que Deus firma a gente pela força dele, pelo poder dele, ele cuida das terras, rega fartamente, os riachos transbordam, encharca os sulcos, coroa o ano com bondade. E por onde passa, Senhor, emana fartura. Deus, sim, nos abençoa e nos dá fartura e provisão, porque Ele tem o seu cuidado especial. E a gente vai ver uma história, né? Uma história de Jacó, em que Labão, eu acho que o nome de Labão está errado, tinha que ser Lambão. Porque eu sempre, quando era moleque, eu achava que o nome dele, inclusive, era Lambão, porque eu olhava a história do cara, o cara só fazia lambada. Né? Só fazia lambada, como é que fala? Lambuzada, hã? Lambança, isso. É, lambada não, lambança. Lambada é uma dança, né? Ele fazia lambança. Só fazia, eu achava que o nome do cara era Lambão, quando era moleque, tinha uns 11 anos, assim, eu achava esse aqui é o Lambão, né? O cara é todo errado, meu irmão. Todo errado. Malandro, e eu, detalhe, pra gente que é carioca, né? Ele é o famoso malandro otário. Aqui temos o texto no qual a gente vê hoje o malandro otário. É porque já explorou o coitado do Jacó, 14 anos, pensa, tem 14 anos que o Jacó está trabalhando lá sem fundo de garantia, sem nada, trabalhando duro. Já enrolou de começo. Já enrolou no começo que mandou a filha vesga. Lembra disso? Né? Foi um negócio, cara, já enrolão. E o garoto ficou lá, trabalhando, cresceu e tal. Chegou na hora que, imagina, a mulher deve ter falado: meu marido, né, porque sempre tem, não está na Bíblia, mas a gente sabe como é que é a mulher, né? Você não vai tomar providência? Né? Vai se portar como homem? Vai lá falar com meu pai. Aí eu falava: tá bom, sim, na boa, eu estou pensando em cuidar da minha vida. Aí o Labão, né, ó, esperto, não, eu já descobri por adivinhação, um brilhante lambão, né? Por adivinhação, eu descobri, adivinhou, né? O cara descobriu a pólvora de que Deus me abençoou desde que você veio para cá. Então, Fica aqui. você é meu amuleto, né? O lambão. Aí o Jacó faz aquela manhã, amanhã iremos falar sobre o papel zootécnico de Jacó, né? Que é bem interessante. Para o desespero da Giovana, vai ter que esperar 24 horas para poder saber sobre a zootecnia de Labão e o que tinha essas varas lá. Jacó, vamos fazer um acordo. Agora, o acordo do cara sábio, né? Ele fala: olha, eu quero os pintados e malhados. Para quem vem da veterinária, da zootecnia, sabe que o nome do que ele estava fazendo, a gente chama hoje em genética de poder do híbrido, né? Porque quando você faz um choque, um cruzamento de sangue de duas raças puras, você normalmente tem um híbrido bem mais forte, bem melhor. Você costuma que características positivas se ressaltem. É uma coisa que a gente usa em genética animal. Quem quiser estudar zootecnia ou veterinária, vai lá e estuda, que tem isso lá. Jacó, né, patrono da zootecnia, né, é o primeiro zootecnista que tem noção de ter um escrito sobre ele. Ele fala: ó, vamos fazer um acordo aqui. Eu deixo as branquinhas para você, que normalmente é o mais fraco, né? Deixa as branquinhas para você, deixa as de raça pura para você. Eu quero só os cordeirinhos preto e eu quero os bichos pintados e malhados e listrados. Ou seja, eu quero os bichos misturados. Labão falou: tá bom, perfeito. Labão, burro, que não estudou genética, não estudou nada, achou que pintado dá pintado, preto dá preto. Ha! Ele pega e manda os filhos, olha o malandro do Lambão, né? Pega um dos filhos, leva embora tudo que é pro Jacó não passar no rebanho e não poder ter. Jacó, sabendo um pouquinho de zootecnia, que ele fez, tem problema. Pegava os bodes, já eram mais fortes porque tinham a força do híbrido, e fez o que a gente vai falar amanhã, que eu não vou falar agora, Giovana, para você não morrer, vai morrer de curiosidade até amanhã, Giovana. E Jacó faz uma proposta e fala assim: tá legal, vamos sair, vamos fazer uma coisa. E você vai ver que Jacó vai prosperar muito, porque ele vai agir com sabedoria. Agora, vamos para o que interessa de fato nesse texto de hoje. O texto de Tiago. No texto de Tiago, a gente vê que existem duas formas de esperteza e sabedoria que as pessoas acham que é a mesma coisa. Labão tentou ser esperto. Jacó vai demonstrar inteligência e sabedoria na condução que ele vai dar para o rebanho para conseguir o resultado que quer. Agora, observa o que que Labão faz. Labão age de maneira esperta exatamente pelo aquilo que fala: ambição egoísta e inveja. Labão sabia que aquele seu genro empregado, porque não era mais do que isso, era um genro empregado, era o motivo da sua riqueza. Vamos aprender uma coisa aqui bem importante. Não existe riqueza que não seja fruto do trabalho. E não existe riqueza, de fato, que não seja fruto da exploração do trabalho de alguém. Quem tem empregado porque sabe. Se você quer ser empregado, o empregado está sempre recebendo menos do que produz. Se ele receber mais do que ele produz, ele vai ser demitido. Simples assim. Ele tem que produzir 10 vezes aquilo que ele recebe de salário. As outras 9 partes ficam para o patrão. Óbvio. Assim que se produz riqueza. E a esperteza de Labão é explorar o cara durante 14 anos. 14 anos o cara trabalhando para você, cara, você fica rico. Porque você multiplica a sua capacidade de trabalho. Isso é a base da esperteza. A sabedoria ela tem um outro tipo de conduta que está descrito no livro de Tiago. E aí é importante a gente relacionar a história de Jacó e Labão, é a nossa metáfora, é o nosso exemplo de hoje. A gente está analisando sobre esse momento em que Deus te enriquece, te cuida, te dá prosperidade, te permite ir para frente. Vamos lá para o texto. Quem que é sábio? E quem que tem entendimento? Ou seja, quem é que é realmente esperto? Quem é que é inteligente? Que o demonstre pelo seu bom procedimento. Ou seja, o que vai demonstrar sua inteligência, sua sabedoria, não é o teu resultado para você, é a sua ética. Você sendo pragmático, você sendo utilitário, você pode usar a tua inteligência, a tua esperteza e ter como resultado os objetivos que você tinha. Deus dá um outro paradigma para saber se alguém realmente está usando a inteligência e a sabedoria que vem dele. O seu procedimento, a sua ética, a sua maneira de proceder. Isso é que vai determinar se você é realmente sábio diante dos olhos do Senhor. Ou seja, quando a gente fala de bom procedimento, é porque existe um mau procedimento e existem limites que não se podem romper. Ou seja, é dentro de limites que a gente age e não ilimitadamente. A gente vive no Brasil hoje uma situação, por exemplo, com o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha está preso, né? Por enquanto não recebe a sua tornozeleira ou faz o seu acordo de delação premiada. Você pode falar o que você quiser desse cara. Esse cara é extremamente inteligente e frio, pragmático ao extremo. Ou esse ministro da Saúde lá de Londrina, que está aí, o Ricardo Barros. Extremamente inteligente, focado. Agora, usa inteligência para o mal, cara. Tá aí. A gente vê os jornais, vê os resultados, vê tudo que tem feito. Todos esses políticos, muitas vezes, são caras assim, extremamente inteligentes. Uma grande parte dos políticos são burros mesmo. Estão lá eleitos, são burros, não faz diferença nenhuma. São espertos. Agora, como é que eu saio se esse cara realmente é inteligente? Pelo seu procedimento. Porque a inteligência do esperto, ela é para essa vida e para esse tempo. Ela tem resultados muito rápidos, ela enriquece muito rapidamente. Mas ela não dá nenhum fruto de paz, não dá nenhum fruto de bem-estar coletivo e não dá nenhum fruto na eternidade. Essa é a diferença. Vamos voltar para o texto. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, é isso que mata a sua inteligência. Eu faço o que eu faço e eu uso a minha inteligência porque eu morro de inveja do que o outro tem. E eu desejo, acima de tudo, viver. Eu tenho que ser, vocês foram educados, vários de vocês, né? Você tem que ser ambicioso, você tem que ter ambição na vida. Bicho, isso é o desastre para a gente que é cristão. Por quê? Se tem uma ambição que o cristão pode ter, é que todo mundo viva em paz, que todo mundo viva bem, que haja para todos, que não haja pobreza, que não haja tristeza, que não haja fome. Nós estamos aqui comendo um café da manhã bom, uma dessa. Tem 1 bilhão de pessoas hoje no planeta que não vão comer o dia inteiro. 1 bilhão de pessoas, gente. São 5 Brasis inteiros de pessoas que não vão comer. Tem outro tanto de gente que vai comer coisas que vai lhe fazer muito mal. Que estão obrigadas a comer subcomida, que vai lhes adoecer. Não pode ser um privilégio para poucos comer bem, dormir bem, trabalhar bem, viver com bons amigos. A gente tem que desejar isso, não é para a gente, é para todo mundo. O grande barato dos dons, do presente, da riqueza que você recebe, é quando você sabe dividir ela com os outros. Giovana, quando era pequenininha, eu sempre falei com ela: a gente só tem aquilo que a gente sabe dividir. Eu sei que essa frase, ela não é original minha, nem nada. Tem um outro autor aí que fala: aquilo que você tem para você é teu, mas aquilo que você compartilha e dá se torna eterno. Tem um peso eterno. Então, cara, a nossa inteligência, a nossa expertise, a nossa capacidade de fazer alguma coisa só vai valer a pena se ela frutificar em paz, se ela frutificar em ambição egoísta, ela vai gerar um mundo ao seu redor, além de tudo estúpido. Porque você vai ficar com a sua riqueza e vai ter que botar uma cerca em volta dela. Você vai ter que se proteger da massa de pessoas que não têm acesso à sua riqueza. Você vai ter que botar alarme, você vai ter que botar cerca, você vai ter que botar muro, você vai ter que botar segurança. Cara, é um inferno quanto a gente gasta por gerar um mundo injusto. pensa no orçamento das pessoas, o quanto elas gastam com isso. Hoje em dia, então, aliás, escândalo, né? O país está com a economia em frangalhos. Sabe quais são os dois setores que estão crescendo a taxas de acima de 15% ao ano? Tem nada crescendo, isso é taxa de crescimento absurdo. Blindagem de carro e viagem de luxo. Essas duas coisas estão relacionadas porque é o mesmo público. Presente de luxo, loja gourmet. Cara, isso está tudo crescendo, não tem nada diminuindo. Por quê? Se você pensar que 10% do nosso país tiver acesso a isso, nós estamos falando de 20 milhões de pessoas. Isso é mais do que a população da maioria dos países. Poucos países têm mais de 20 milhões de pessoas. Nós temos 20 milhões de milionários aqui, pô, que têm acesso a carro blindado, viagem de luxo, loja gourmet, o cacete a quatro. Agora, isso é tão burro, porque para ter acesso a isso tudo, eu tenho que me cercar de segurança. Semana passada, a gente teve aquele casamento em Curitiba da filha do ministro da Saúde. Ou seja, foi uma cena patética. Não, uma cena patética, aquela mulher saindo de vestido de noiva e de propósito, feita assim, como se fosse na Bastilha mesmo, feito no, para quem conhece Curitiba, feito no centro histórico de Curitiba, que é um lugar que ninguém em sã consciência iria fazer um casamento, porque ali no sábado à noite é barra pesada. É o pessoal tomando tubão, é aquelas coisas, barra pesada. Junta essa horda toda em volta de um casamento de altíssimo luxo. Para fazer, você imagina que você levar de lembrança do seu casamento com uma chuva de ovo. E você ter um bando de segurança recebendo salário para usar como guarda-chuva para o ovo não bater em você. E foi isso, foi visto nacionalmente isso. Todo mundo viu isso na televisão, na internet e tal. Isso não é sábio, isso é burro. Só demonstra a sua ganância, então ela pode ir, a sua cegueira onde é que fica. Então, gente, não dá para ler a Bíblia sem contextualizar no mundo que a gente vive, com as consequências que a gente vive. O fruto disso, a sabedoria que vem dos céus, é outra. Porque a outra sabedoria fala que é demoníaca. Demoníaca. Onde há inveja e ambição, aí há confusão e toda espécie de males. Percebe como é que isso se dá na prática? Onde você tem inveja e ambição, você tem confusão e toda espécie de males. Ou você olha para a Bíblia aqui, que ela está falando exatamente o que a gente vive nesse país, ou a gente vai ficar achando que isso aqui fala de você ir para o céu, meu irmão, ganhar um barquinho, entrar numa espaçonave. Isso é sobre a sua vida hoje, como ela é. Então, a sabedoria que vem do alto, ela é o contrário. Ela é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial e sincera. Aqui tem uma agenda. O tempo aqui não me permite agora falar cada palavra dessa. Mas eu acho que você é inteligente o suficiente para pegar esse texto e falar, cara, o que é ser sábio de verdade? É você conseguir, se Deus te abençoou, cara, mas isso está implicado em que isso tenha fruto de pureza, que isso gere paz. Ou seja, se a sua riqueza, meu Deus do céu, gera mais violência. Você sabe o que é um menino que nasce numa favela, no Rio de Janeiro, e que ele é de cor parda ou cor escura? Ele já nasce com uma expectativa de 25 anos. Ele já nasce, essa é a expectativa de vida numa favela do Rio de Janeiro. Se você é pardo, negro, nasceu no Rio, você tem, e é homem, jovem, você tem uma expectativa de vida de 25 anos. Esse cara está preocupado com aposentadoria, com segurança. Cara, ele já sabe que a chance dele morrer é enorme. Por isso que o crime apela tanto. Nas nossas periferias aqui em Curitiba, em qualquer periferia de cidade, você vai ver isso repetir-se assim. Cara, você vai abrir o jornal hoje, vai ouvir o rádio, você vai ver o número de assassinatos que houve neste fim de semana. E veja a cor das pessoas que foram mortas, veja onde elas moram. Ou seja, a nossa riqueza está gerando isso, meu Deus do céu. Isso não é inteligente. Por quê? Porque todo mundo fica inseguro. Porque esse cara, na hora que ele for te assaltar, ele não tem nada para perder. O que seria inteligente ou compartilhar da nossa riqueza? A gente ser justo, ser honesto, ser pacífico, ser inclusivo, abraçar as pessoas. Isso não é ser de esquerda, nem ser de direita, nem ser coisa nenhuma. Isso é simplesmente ser cristão e ser inteligente, meu Deus do céu. Que um país legal é um país em que todo mundo pode, não que você pode. onde você fala, Deus me abençoou muito porque eu tenho um carro novo, porque eu comprei uma casa nova, porque eu tenho uma empresa. Não, não, se Deus te abençoou com isso, é para você dar para os outros, meu Deus do céu. Não adianta você ter uma mansão, não adianta você ter um carro, não adianta você ter nada se isso for para você. Não vai trazer justiça, meu Deus do céu, vai fazer você viver na insegurança. Ou você só vai compreender isso no dia que seu filho for sequestrado, que a sua esposa for assaltada, que houver um estupro, que levarem seu carro, que você foi invadido, ou que alguém da sua família morrer. Isto é burro. Esse egoísmo maluco que fala que as pessoas não podem conviver no mesmo lugar que você convive, que os filhos não podem ir para a faculdade que você vai, que sabe que as pessoas não têm a cara de quem está no shopping, em que as pessoas têm que estar fora, que têm que ter ambientes exclusivos. Isso é um ambiente burro. Um ambiente bom é naquele que você, quando você é rico, adora ir nas suas férias na Europa. Você adora admirar como é na Suécia, como é na Dinamarca. Ah, eu fui lá, a viagem foi ótima. Sabe o que você viu? Você viu um país sem muro, você viu um país com bicicleta na rua, você viu um país com área verde mantida, você viu um país com todo mundo ganhando bem, você viu gente trabalhando, andando de avião normal, sendo da classe operária. Você viu o normal. Sabe por quê? Porque isso é inteligente, só isso. Agora, por que é inteligente quando você viaja e você acha lindo e maravilhoso, mas não é inteligente quando você vive aqui e você luta para continuar a desigualdade? A riqueza que o Senhor nos dá, a capacidade de produzir, ela só faz sentido se o nosso entorno enriquecer junto. Se o nosso entorno não enriquecer junto, a gente vai ter que gastar maior parte da nossa riqueza com cerca, com arame, com segurança, com blindagem, com cofre, com tudo que vai guardar aquilo que você tanto acha que é importante. Amanhã a gente vê de novo a parte de zootécnica, um discurso um pouco menos duro. Espero, mas que hoje pelo menos sirva, que se Deus te abençoa com inteligência, a única coisa boa para você fazer com seus dons é dá-los. Tudo que você dá é teu para sempre. Tudo que você não consegue dar nunca foi teu. Você é que é da coisa que você não consegue dar. Ela é que te possui. Bom dia.